dar aqui destaque, prestar contas do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade relativo ao período de execução do ano de 2019. Informar o Executivo que até 31 de dezembro de 2019 foram beneficiárias 337 crianças apoiadas pela prestação mensal de incentivo à natalidade provenientes de igual número de famílias, portanto mais 11% que em 2018. Dizer também que desde o início da implementação deste programa de incentivo à natalidade, um programa lançado pelo Executivo liderado pelo professor José Carlos Alexandrino, desde o início de implementação do programa, já beneficiaram do programa de incentivo à natalidade 554 crianças. Dizer também que isto em termos de alocação de meios financeiros e por transparência e perceber para que os municípios e para que este Executivo perceba onde o município aplica, investe o seu dinheiro nas pessoas, em 2019 houve um investimento de números redondos 111 mil euros, 110.984,86, e que desde 2013, ano de arranque do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, o município já investiu neste instrumento de apoio às famílias um total de 704.343,56 cêntimos. Dinheiro este, considerado o tipo de despesas apoiadas nas famílias, são mais de 700 mil euros injetados na economia local, porque a maior parte da aquisição de bens e serviços destas famílias são feitas no comércio e nos serviços, na área da saúde e bem-estar, no concelho de Oliveira do Hospital.